Yeah. Essa vai pra mulher da minha vida. Está sempre ao meu lado. Aqui na outra vida, minha preta, eu sempre vou te amar. Aproveitar esse momento pra falar pra minha preta que sabe me suportar. Que nessa vida e na outra da mulher que eu vou amar. Pois nossas fotos são cartões, postais que os momentos. Tô falando de minha preta, de repor os sentimentos. Seu cheiro em cada canto, nossa casa é você no meu pensamento. Seu beijo e seu sorriso me deixam sem argumento. Sem você fico lembrando do seu beijo molhado. Proibido como é bom estar contigo. Ah, mil palavras de amor e ainda serão poucas para escrever seu valor. Você foi a única que me fez perder minha pose de machão que caiu os bancos quando você surgiu. Tremi na base, paguei um mico te olhando e você não me viu. E você não me viu, minha preta. Minha preta, sempre eu vou te amar. Minha preta, sempre eu vou te amar. Aqui em qualquer lugar. Você está aqui dentro de mim. Você está aqui dentro de mim. Gravada no meu peito. Um futuro bem próximo, você será a mãe dos meus filhos. Só lhe peço pra não deixar nenhum deles seguir os caminhos que os trilham. Você me fez um homem feliz no mundo. Dentro daquele ônibus pra excursão, você disse sim. Pra mim na pobreza, minha riqueza sim. Seguimos a vida longe do fim. Lutamos pra ter uma história juntos. É, seu nome é o melhor dos meus assuntos. É, de todas você me deixou sem respiração. Pra entrar na minha vida, meu coração te deu permissão. Você é minha rainha, minha feiticeira, dona do meu castelo de Grayskull. Sou Superman, sou um cara sortudo, abençoado, tipo Superman. Pois aqui na outra vida, minha preta, sempre vou te amar. Minha preta, sempre eu vou te amar. Minha preta, sempre eu vou te amar. Aqui em qualquer lugar. Você está aqui dentro de mim. Você está aqui dentro de mim. Gravada no meu peito. Virei, viajei no nosso primeiro beijo. Depois fui correr pro abraço, aquele jeito sem jeito. Quando as luzes apagavam era um beijo. Bem no cantinho, pertinho da catiga do banheiro. Abragados os dias das nossas vidas. Juntos escrevemos nossa história. Pois nem que a morte me leva, a continuar te amando e mantendo você na minha memória. Pois você é a melhor mulher da minha vida, a melhor das páginas do meu livro da vitória. Pois todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus por ter você ao meu lado. Todos os dias da minha vida eu sou abençoado com seu beijo, seus olhos, sua mordida. Pois aqui na outra vida a gente vai se encontrar. Pois lembre-se, minha preta, sempre vou te amar. Minha preta, sempre eu vou te amar. Minha preta, sempre eu vou te amar. Aqui em qualquer lugar. Você está aqui dentro de mim. Você está aqui dentro de mim. Gravada no meu peito. Oh.